Control, Mel 223, Dois Dianas, Arão, Pulso, Canadá. Chané 6225, da equipe de solo, reporte para táxi no portão 01. Contra a táxi, manda 2, ponto. Bora, bro. 923, na escuta de solo? Prossiga, senhora. Só para melhorar a informação, então, a única restrição que tem transmitida daí é para a cabeceira 28, para a pista 10, cabeceira 10 não tem restrição nenhuma, tá ok? Ah, tá ok, então a gente tem que avisar o nosso departamento aqui, porque o database está com um restritivo. Muito obrigado. Nada. Ouça 3859, livro. 3859, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9. 5345, decola os 46, controle agora 120.8, bom voo. 208, obrigada, bom dia. 5345 da Trip. Bom dia, Trip 5345. 5345, bom dia, contato radar, subo 380, direto Leda. Direto Leda, muito obrigada, Trip 5345. Prossiga. Já tem sinalizador onde você se encontra? Temos, já está aqui. Tem, estou disposto a 10. 3859, ingresso Juliette, portão 09. Ingresso Juliette, portão 09. Olá, Salvador, bom dia, Chané 6312, tem que estar para a autorização, Recife, pelo 90. Chané 6312, informação papá confere, estamos condenados 350. Gravando 350, eu aguardo a coordenação, o 390. Copia, 350, copia? Afirma. Autorizado Recife, via UP Whisk 58, nível 350, saída Puca Transição Caju. Pista 10 com primeira curva esquerda, acione 5116, frequência do controle 120, decimal 8. Desculpa, autorizado 350, pelo Whisk 58, saída Puca Caju, decola 50 com esquerda, responde 5116, controle 208, treina 308. Canemia 312, cotejamento correto, reporte o ponto papu, estacionamento, portão 10. Salvador, Canemia 325, para o táxi com 82, 4 horas e 36, Goiânia. Canemia 225, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118, decimal 95, ajuste 10, 17, um voo. 07 no 8 decimal 95 no ponto de espera da 1062. Fala com o 923, posição 5, puxa sonar. Com 923, coordena equipe de sol, reporte para táxi. E puxa sonar com 923. Não, autorizado, chegada bom. Deixa para 2 mil pés, que nem é 1017. Equa 209, está condicionado após a passagem da Boeing da Gol, 05 Taxi A, está o ponto de espera. Modelo que pediu solo, reporte para a taxa. Atenção, aeronave da Gol, após a passagem da Gol, autorizado o CBR. Anemia 225, decola 52, controle agora 1208, bom voo. 208, nada 25, boa. Controle Salvador, bom dia, Xenia 225, decolou na Arbor. 225, contato radar, voo 320, sai da Arbor. Sai da Arbor, 625 para 320. Corrigindo 3304 da Zilha, pronto, cópia. Autorizado Brasília, 300, GP07, árvore elétrica subida, curva direita, foto decolagem, 5120 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Árvore, transição elétrica. Para o táxi, voo 923, 190 a bordo, 3 horas e 29, Galeão. Avisado pátio em Delta, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 10017. Teve táxi, pátio em Delta, 295, voo 923, obrigado, ontem. Solo Salvador, muito bom dia, voo no 605 para autorização Galeão da Cinta Papá. 1605, autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, via 3110. Da Eoleda Brisa subida, curva direita após a decolagem cabeceira 10, 5117 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado o nível 360 para o Galeão via Upper Blue 10. Feita a pinta, 1-2-4, plano 0, controle da direita, 3-1-1-2-7, 1-2-0, decimal 8, para o plano 0-5. A subida será Dael, Delta Alfa, F Lima, após Dael, Leda, Lima, Eco, Delta Alfa, após Leda, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. E o código transponder 5-1-1-7. Dael, Leda, Bridge, 5-1-1-7, para o plano 0-5. Muito obrigado. Agora corre a ação para pushback somente. para 6311, autorizado a sinal LS. Contato radar, voo 360, saída da El. Direto 360, saída da El, voo 923. Está livre o posicionamento no portão 8, chame táxi, o altímetro no 0 no 7. Chame 6225, chame Recife, 288. 288, Barcelona 072, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1097. Autorizado, da presente Mari, no 072. Decola 02, controle 1208, bom voo. 208, muito obrigado, bom feriadão. 6319. Sané 6311, Duna completa aproximação, torre 11895. 8895, 6319, até mais. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4299. Azul 4299, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, na saída da EL. 360, saída da EL, Azul 4299, obrigado. 1923, Centro Recife no 251-133-25. 1-3325. 1-3325. Então 3304, aguarde o instante para o puxa acionamento. No autorizado pouso, questão no zero, vento 1000 graus com 8 metros. Entra pouso na delta, 6319. Juliette Sierra, bom dia, prossiga. Passo 4 para Aracaju, é 500 pés pela linha do litoral, confirmo. Não, é só confirmar qual era o nível solicitado, porque para mim aqui não apareceu nível nenhum. Ok, então o Hotel Juliette Serra está autorizado 500 pés pela linha do litoral para Aracaju, decola na cabeceira 17, com curva esquerda para o corredor forte. E mantendo a linha do litoral, coordenação com controle que opera em 120.8, acione o transponder 0260. Proteja. Só confirmando se eu tenho condição de decolar com proa norte ou nordeste, direto? Ok, então decolará com o Pro Nordeste direto para o corredor, para a linha do litoral norte, ok? Chame a torre 1895 para acionamento, com 3 a bordo no pátio 4, sem louvor, bom dia. Via 3 no 2, autorizado o posicionamento no 10, chama para o táxi. Para o táxi, o voo 1605 com 185 a bordo, 3 horas e 45 minutos de lento. Flip 5221, não aguarde para a corda. Por gentileza. Afirmo 185 a bordo, 3 horas e 45 Campinas. Salive o táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1895. Tem um bom voo, uma boa, um bom dia, um voo no 605. Parte 1 no Indy Alpha, 1895, é. Só bom dia, chame a 63 no 1, lembrou o VF. 63 no 1, bom dia, prossiga na Alpha e aguarde antes da Juliette. Alpha, Alpha Juliette. Rotor 3304, teu aeronave da Gol vai taxiar a sua cauda, após ter autorizado seu push no portão 4, chame para o táxi, o altímetro no 017. VIP 5221, copia o 220, perdão, 200 para conquista. Ok, trip 5221, está autorizado para a vitória da conquista, nível 200, rota direta. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida arco, após segue direto para o destino. O transponder é 5127, o controle em 120.8, contexto. Correto, trip 5221, chame pronto para o acionamento na remota no 4. Azul 4299, Centro Recife no 251 ou na 3325? Recife 251, 3325, 4299. Colono 072, após a posição ETAP, desça para 2000 pés, QNH 1017, reporta estabilizado na LS Rio da Piscina 0. Positivo, positivo. Pode estar, me desce 2000, vai para a LS, vai manter a proa 060 com mais 10 milhas após boa ETAP. Pega puxado lá no 10, será autorizado o ingresso, ok? Tem a expectativa aí de uns 3 minutos. Não, não, não, estamos aguardando. Alinhar e manter, serão no zero. Alinha e mantém no zero, voo no 605. Então 3663, decola os 10, controle agora 1208, bom voo. 208, boa, 3663. 40, até na Natal, para o táxi. 129, 3:50 é Natal. O senhor vai iniciar o táxi contornando o pátio 1, após Índia e Alfa para o ponto de espera, seguindo a aeronave da TAM puxada aqui no setor norte do pátio. Quando no ponto de espera, chama a torre 118.95, tem um bom voo e um bom dia. Índia Alfa, segue o TAM, 2.95, prazo, um bom dia igualmente. 3663? 3663, voa Leda, após Leda, voa Brit. Leda, depois Brit, 3663. 3111, após o colega taxiar, ingresse via Juliette para o portão 11, 111. Após o colega passar, prossegue para o 11, obrigado. Não estou acordando a respeito do fato, mas de qualquer forma queria desculpar pelo inconveniente. Bom dia. Desculpe aí, Confins, 4 horas e 41, qual o problema? 144, é isso? 145, ok, está livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 1895, boa tarde. Muito bom dia, Gol 605. Gol 605, bom dia, contato radar, batalha nível 360, saída da El. Saída da El para o 360, Gol 605. No voo para a Juliette Bravo Delta, ele ponta a região do Guatemi, direto pela linha do litoral sul, a 500 pés, decola da 17 com curva direita, controle opera em 120.8 e a torre, não, perdão, 117, contexto.